foi tão bom, mas foi só por um momento. Cego e santo envolvimento que o destino me aprontou, sublinhou no traço de papel que a razão só se escondeu pra que o amor pudesse entrar. Traiçoeiro devagar, demorei pra perceber, foi meu próprio coração que ele usou pra deitar e adormecer. Foi tão bom. Santo envolvimento que o destino me aprontou, sublinhou num traço de papel que a razão só se escondeu pra que o amor pudesse entrar. Demorei pra perceber, foi meu próprio coração que ele usou pra deitar e adormecer. Mas o tempo apagou, guardou você. Perceber.